0-0, boa noite. Approaching Bravo, Alpha Runway 10. Bonjour, Portugal 020. Are you able to take off immediately? Affirmative, 020. Roger, line up and wait. Line up and wait, sir, Portugal 020. Line up and wait, 10-0, Adam, Charles 020. Altitude 713 on the ground at 3511 extra, right, contact the ground 121, the small one. 121, the small one, 2713. Go 020, clear takeoff runway 10 in the 190 degrees 90 knots. Clear for takeoff runway 10 aeroportal 020. Gol 1134, chama Recife 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Salvador Passaredo 2228 para posicionar. Passaredo 2228, sente a guarda. Azul 6908, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 89. Autorizado, pouso, pistão no zero, azul 6908. 1020, airborne at 36, contact Sinal Salvador Departure, control 120, decimal 8. 1208, Leon Bombeiro, calma, 020. Salvador, boa noite, aeroportal 020, airborne, runway 10, 515, level 370. Boa noite, aeroportal 020, Momo departure, clear to climb to level 370. Momo departure, climb level 370, aeroportal 020. Salvador, gol no 098. Gol no 098, boa noite, prossiga. Boa noite, quando possível autorização para Natal. Pronto, cópia. Por favor. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pêrdulo no 0. A subida será Puca, transição Zipar, com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10. Código transponder 5174 e o controle em 120, decimal 8. 370, turbo 10, decola da 10, curva esquerda, Puca e Paz. 5174, 1208, bom no 098. Correto, chama para puxar estacionamento. Vou chamar, obrigado. 6908, solo aos 38, libera direito, solo no 211. 211. Paulo, boa noite, o 6908, lembrou? 6908, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, 6908. É Portugal 020? Correct. Okay, so clear to fly to Gebit position. Correct to Gebit, Portugal 020. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Subida será Fuca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5167 e o controle em 120, decimal 8. 230, nível autorizado, Golf 677, decola a Fuca Aracaju, primeira esquerda, curva 6708, 8. Está correto, chama para puxa acionamento no 868. Para o táxi passaria do 2229, 47 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1095, passaria do 2228. 2228. A 908, posição prevista de parada é a 1 e encontra-se ocupada. Deverá aguardar antes da Juliette a liberação do portão. Gente, vai aguardar antes da Juliette a liberação do portão. Tem previsão? Só um minutinho. Com o 868, é o solo voltando? Gente. Copiado o azul 6908? Permitido, obrigado. Puxa, autorizado no 098, chamo para o táxi. Vou chamar o 098. Acionamento autorizado, chame para o pushback. Autorizado, chamaremos 8. Portugal 020, can pass on receive center, frequency 125, decimal 45, disponible 126, decimal 85, for one. 545, decimal 450, secondary 126, decimal 85, Portugal 020, obrigado, boa noite. Boa noite. Passaredo 2222, considera a prova. Passaredo 2228, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 80 graus, 99. Decola Passaredo. Para o Fusca, boa noite, 68. 1868, autorizado, já para início de táxi. Autorizado, já para entrar. Boa, Azul. Boa, ITAP, desce até o 050. Boa, ITAP, desce até o 050. Boa, ITAP. Passaredo 2228, decola 48, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Senhor Salvador, muito bom dia, seu Passaredo 2228. Seu 2228, na via saída Arbor, nível 180, de ontem. Gente, por gentileza, coordenar com o Recife, 160, por favor. 60, aguarda. Por gentileza, obrigado. Para o táxi 098, somos 111, 12:30, atendemos Maceió. Aguarde para o táxi. O voo no 098. Aguarde. Copa Campina Grande, 970. Salvador Passaredo está com informações à frente, autoriza proa 250, senhor. 250, vano 250, quantas milhas? Ah, vai umas 50 milhas, as formações estão todas à frente e à direita. 250, 50 milhas, ok, 2222. Muito obrigado. 32228, autorizado nível 160. Muito obrigado, 160, passarela. Azul 4062, completando a chegada Mari, 2000 pés e 15, autorizado ali. Desce para 2000 pés, 05, azul 4062. 95, ajuste 10, 15 no 868. Ele 15, segue circunstância 295 na 869. Azul 6908, ingresso Juliette, porção 1, atento à início da testemunha da Gol. Gol 10098, autorizado a seguir lentamente o táxi, reposte novamente através do meia dúzia. Continua através do 7, estou parando através do meia dúzia? 10098, apenas observo então a entrada do Embraer da Azul neste momento no pátio, após o mesmo, siga o táxi até o ponto de espera, lá torre 1895. Atrás do azul, desistaca da ponte, 10895 lá, vamos 0-9-2, obrigado. No 868, a linda escola pistão no 0, vento no 80 graus, 9 nós. Escola 10, no 868. No 70, pronto para cópia. Autoridade Campina Grande, nível de voo 370, via Pesolo 10, Neuma e após direto. Subida será pouca transição Zipar, primeira curva à esquerda, após a decolagem, pistão no 0, código 5173 e o controle no 208. Correção para posicionamento. A Lima tem visto no 0, no 098. A Lima tem no 0, 098. Patrão e Salvador, Barão de Gol, 972, informação Eco. 972, havia chegado a Mari, desce até o nível de voo 170 inicialmente. Tem 170 na Mari, 972. Decola 55, chame agora o controle no 208. 208, graças ao Maranhão. Controle, Pucaracaju no 868. 68, sobe 230. 230, 89. 972, vetor para livrar tráfego, mantenha a proa 045, limite dessa proa será 40 milhas. Ok, proa 045, iniciado 40 milhas, 1972. Ativo. Inicialmente sobe, desce, tem nível de voo 150, no 50. 1972, 2228, sobe restrito nível 140. Sobe restrito na 402228. Do 4062 autorizado DLS, ao estabilizar, chama a torre 118-95 azul 4062. Autorizado DLS, é que foi da 10 azul 4062. Poderia confirmar a frequência da torre para o 4062, 1895? Afirmativo, 118-95. Certo. Uno 098, livre decolagem pista 10, vento 180 graus, 109. Descendo 10, 10 vazio. Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado de IRS 10. Azul 4062, reposte Capo à Vista. 4062. Azul 4062, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Autorizado, pouso não no zero, azul 4062. Pouso no 098, decola ao 57, controle no 208. 208, 098. Controle, voo no 098. Sobe 370, a via sai da PUCA. 370, sobe via PUCA, o voo 098. Pode voar a Zipar? Sobe 22, desce para 4.000 pés, 1.500. 4.000 com eu e 15, ou 9.7.3. 3.2.2.2.8, livre da restrição, sobe no 60. Ou na 60, passaremos. 4062, Mussola 01, libere à direita. Transferir Alfa Kilo para o Pátio 3, atentando a sinalizadores, mantendo essa frequência. Alfa Kilo, Pátio 3, mantendo essa frequência, do 4062. Acelerador 2228, chama agora Recife. Tesouro 3325, alternão 251. 3325251, obrigado. 972, tráfego ultrapassado, voa Duna, 2010, autorizado LS Mix. Pegue via Indy Alpha, depois espera dar um zero. Afirmo. Taxi via Indy Alpha, depois espera dar um zero. Torre 1, 1895, QNH 10. 10, 15. 2 de Lima do Pátio 3, atende aos sinalizadores. 2 Lima, ok. Voo 1868. 2545, 2885, noite, meu. No 8, no 098, autorizado voar Zipato, 098. É, Zipato, 098? Afirmativo, autorizado. Obrigado. Bono 098, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, com o 0, meu. 1170, prezado, areia decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 99. Já ameaça decolar, 1970. Salvador, do 1972, 180, 150, Vamari, informação é essa. Vamari para chegada Mari, 172, desce até o 050, aciona a identificação. Mari, desce até o 050, identificou o 172. Uno 70, decolou 07, controle, Uno 208, bom voo. 08, obrigado. Dono, Uno 70 da Gol, passa 900 pés. Uno 70, Gol, sobe 370, saída, na via saída Puca, Zipar, vigilante. Puca, Zipar, vigilante, Uno 70, sobe 370. Bravo 268, clear to fly to Itapi and 060, number 3 number. Direct Itapi and 060, that's right. Chegada no 172, 2000 pés, 1015 autorizado ali. Até chegada 2000 pés, 1015 autorizado ali, agora 172. Bom, estabilizado, vai trabalho. 972, completa sinal, chama a torre 118, 95. 18, 95, boa noite. Serra, baixar, travar. 2, Querengal no 0, no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 90 graus, 07 nós. Ali no pouso, 972. no 170, chama Recife no 2545, alterna 1685. 2545, no 1705, ligado, bom dia. Yes. Ocean 6258, clear to 2000 feet, altimeter 1015. 1015, descend 2000, Ocean 6258. 58, go ahead. Okay, sir. Could you consider restriction over the top? Cleared. Thank you. Salvador, voo 972 estabilizado no localizador, ok, damos a 972, torre 118, 95 1895, voo 972. Salvador, boa noite, agora 972 estabilizado no ILS, ok, damos a. Número 172, prezado pouso pistão no 0, vento no 90 graus, 7 nós. Que legal no 0, no 5. Eu vi pouso no 0 para o gol, 972 com 0, no 5. Pixie 258, report is localizing. Do you confirm 6258? That's clear to sign, a report established in localizing. Report established there, 6258. 972, pressão 1172. No solo, AUS 21, libere à direita, taxi via Alfa Juliette Portão 7. Direita, Alfa Juliette Portão 7, go ONA ONA 710. Okay, contact tower now, 11895, hold on. 11895, thank you, I'm going to have to make sure 6258. Other tower, good evening, Chanel 6258 established. Chanel 6258, report pressing other marker, QNH 1015. 1015 and 1 nautical miles to Hotel Mark 6258. Land 6258, cleared land, runway 10, wind 190 degrees, 7 knots. Okay, roger, clear to land runway, wind direction 6258. Solo Salvador, Eltan, Mike Cruz Lima na posição 5 do Pátio 1. Cruz Lima, prossiga. Cruz Lima, solicitando giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Depois já termino, Mike Cruz Lima. Reportarinho, muito obrigado. that 6258 on the ground at 26. Okay, see, runway by your right, that's via Alpha Juliet, gate 9. Okay, by your right, Alpha Juliet, to stand to reminder, thank you, 6258, have a nice night, please. Tanque Sul Lima informa o término do giro de motor em marcha lenta. Muitíssimo obrigado e uma boa noite. Boa noite.